7, mantenha a posição. Felipe 5-3, dando 7. Permate, mantém ponto 0, pistão 0-3-5, 3-1-7. No LS embaixo travado, AV-6746, com aviso externo. Sente avistado, AV-6746, livre o pouso na 1-0, o vento é 1-2-0 graus, 1-0 nós. Livre o pouso, 6-4-6. Trip 5-3-1-7, mantém a posição. Afirmativo, mantém a posição, Trip 5-3-1-7. Gol no 994, está na número 3 para pushback, estacionamento. Autorizado, gol no 994, chame táxi. Autorizado, puxa, chama na táxi. Trip 5317, autorizado alinhar e manter a 1-0. Ali mantém pistão no 0, Trip 5317. Sete-meia-sete-quatro-meia, no solo 06, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6746, vai. Bate de 3000, azul 4062. Pista para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado, 4062. 2000 vai reportar no LS. Tá confirmando no 08. No 07, o ajuste. Obrigado. Levanta com a loja em pista 1053, no teste da frente. Procura 994 para o táxi, POB de 166, alternamos Salvador com 2:30 de autonomia. Copiado, gol no 994, táxi autorizado até o ponto de espera da 1-0, o ajuste no 017. Está autorizado até o ponto de espera da 1-0, ajustado 2017, o gol no 994. Confirme. 76746, autorizado o táxi via Juliette para o portão 2. E fique atento a um Boeing da Gol que está saindo do pátio, o 6746. E aí, então, autorizado via Juliette, portão 2, 6746, fique atento ao Gol. 5317, decolado ao 08, chame o controle, 120.8, boa viagem. 208, bom trabalho, senhor, obrigado. 5317. Trip 5317, contato radar, subiu, manter o nível 380, mantém a seta MOMO. Salve para o 380, Trip 5317. Azul 4062, chame a torre 18 decimal 612, está autorizado o final ILS. 186 já está no ILS, o Azul 4262. Boa noite, bom trabalho. Obrigado, meu povo. Obrigado. Salvador, boa noite, o Azul 4262 no ILS. Boa, Azul 4062, avistado, ajustando 0 no 7, a livre pouso na 1 no 0, venta 1 no 30 graus, 079. Sente o Azul 4062, livre pouso. Ok, vou no 994, alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter 1-0. Azul 4062 no solo Zona Ana, autorizado táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 03. Alfa e Juliette pro 3, Azul 4062 nessa escuta, boa noite. Boa. Completo o alinhamento após autorizada a decolagem, dá 1-0, vento é 1-30 graus, 099. Ok, o alinhar está livre, decolagem para Gol 994, pista 90. Salvador, 3170, câmbio. 3170, acione identificação, chegada Mari, desça para 2000 pés, ajuste no 017. Reporte localizador, está autorizado no final LS. 7 com 10017, está autorizado até 2000 pés, seguindo a chegada Mari, reporte para no localizador. 2170, trip 5317. Sente. 5317, chame Recife, frequência 1285, alterne 12545, 317 da Trip. 2085, alterna 2545, obrigado. Uno 994, decolado Uno 3, chame o controle, 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado e um bom dia, 994. Igualmente. Salvador, bom dia, 994, decolou na Boca Aracaju, Boca Caju. 1994, contato radar na decolagem, subiu, mantém o nível de voo 350, mantém o perfil da saída Boca. 350 no perfil da Boca, 994. Salvador, boa noite, 96 na posição 4 para posicionamento. Boa noite, 96. Aguarde apenas a aeronave da Azul, que vai parquear no gate 3, à sua direita. Assim que o Embraer 190 parquear no 3, autorizado o seu pushback no 4 e chame táxi. 7896. 96 para o táxi 154 a bordo, 2 horas e 56 de autonomia, alterna Fortaleza. Ciente, Gol no 896, autorizado táxi à direita, chame pronto para decolagem, ponto espera dar no 0, o ajuste é no 0 no 7. Táxi à direita, eu cruzará pronto para decolagem no 0 no 7, 896. Salvador, o Gol no 896, ponto espera dando 0, pronto. Gol no 896, boa noite, está autorizado a linha decolada 10, vento de 120 graus com 8 nós. Linha decolada 10, Gol no 896. Chame Recife, frequência 12685, alternando 2545, Gol 994. 2685, alternando 2545, 994, bom dia. Bom dia. Decolou aos 2-2, o controle em 120, decimal 8, tenha uma boa noite. Boa noite, obrigado. Parapuxa, acionamento no 5, Gol 1606. Autorizado, acionamento no 5, quem negar no 0 no 7, chama para o táxi, 1606. 1-0-1-7, ajustado, chamada para o táxi, Gol 1-0-1-0-1-6-0-6. 3170, complete final LS, chame a torre 1862. 1862. Salvador, boa noite, eu tô 3170, passando de até. 3170, boa noite, checando o trem, tá livre pouso 1-10, o vento é de 120 graus com 8 nós e o altímetro no 0-7. Livre pouso 1-0, baixada e travada, até 3170 com 1017. Taxo Gol 1606 com 159 a bordo, 4 horas e 15, Fortaleza. Livre à direita, ou perdão, livre via Índia para o ponto de espera da 10, altímetro 1017, chame para a decolagem, número 06. Livre, Índia 10, chamará para a decolagem, Gol 1606. Gol 896. 896, chame Recife. Frequência 12685, ATR 2545. Gol 896. Ei, boa noite, obrigado. Boa noite. Zero no solo aos 29, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa Juliette 08, 3170. Gol 9606, tá próximo, pode estar pronto. 9606 tá autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 120 graus com 9 nós. Autorizado, decolagem 10, Gol 1606. 1606, decolou aos 32, chame o controle em 120, decimal 8, tenha uma boa noite. Fala 208, boa noite.